driver, what are they doing with this car? Prossiga. Quanto é a escuta cópia do exagero do nosso 1910? Não, não é escuta. A 3858, suba restrito a nível de voo 350 e chame Recife 12545. Restrito 350, Recife 1245, TAM 3858, boa noite. Boa noite. Oi, boa noite, Hugo 18. 89 Ponte Pera, tá pronto, visual com aeronave cruzando a cabeceira agora. Voo no 889, a base do 09, ali mantém cabeceira no zero. Ali mantém, voo 889. Outro 298, no solo 02, livre à direita, solo 121, décima 9. 219, passou e 9. Solo, Salvador, boa noite, 1-4-2-9-8, chegou na foto da gente. Azul 4298, táxi de Alfa, Juliette. Reporta antes da Juliette, Azul. Confirmando, táxi de Alfa, Juliette. Reporta antes da Juliette. Reporta antes da Juliette, Azul 4298. Parece parceria 2224, cópia. Escuta, confirma. 3 do Norte, nível 190. Decolada 1-0 com curva esquerda no perfil da Momo. Cogue por após direto de China. Acena o transponder 5476, controle PR1, 1998. Ativa 2000, conforme 190, com curva esquerda, Momo, 5476. Agora é sempre pronto para o pushback acionamento, o parceiro 2224. No 889, decolada 04, controle 119, deixa o 8, bom voo. 198, no 889, bom trabalho. Controle, boa noite, voo no 889. 889, boa noite, contato radar, voo 360, saída da EL. Antena terceira da EL, subindo para o 360. 235, boa noite, adicione identificação, autorizada a chegada Bonf, desça para 4 do PENS, que legal no 019. Salvador, boa noite, 35218, informação CIA. 35218, adicione identificação, autorizada a chegada Mari, no ideal, desça o nível de voo 050. Chegada Mari, ideal, desce para o 050, 5218. Prossiga. Só confirmando, tá autorizado a prova de TAP. Estimativa, TAP. Obrigado. Fortaleza. Prepara a mão, meu guarda-copa, o gol no meu guarda. Ok, tem a saída? Como? Mopo, é isso? Isso. Obrigado. É 49, 40. É 04, copy. No 4235, desce para 2 no país, que legal no 019, autorizado para o final. Estamos prontos, prossiga. Autorizado, Fortaleza, nível 370. Viapé Zulu 19, decola da 10, curva esquerda, pesquisa Momo, transição Fruti. Acione no transponder 5471 e controle aperino 119.8. 370, Fortaleza, São Zulu 19, 10, com a curva esquerda, Momo Frot, 5471-198, 604. É correto, me pronto, a gente vai questionamento, portão 02. Obrigado. 5218, redução 2109. Reduzindo 2109, 5218 da 3. Azul 4235 tem condições de aproar a duna? Afirmo. Prode duna, reporta estabilizado 4235. Vara duna, reportará estabilizado 4235. Trip 5218, dessa para 3000 pés, tem legal no 09. Cena 3000 com 1011 na ajuste 5218. IP 5218 para o localizador, curva esquerda para o 040, desce 2000 pés, reporte estabilizado. Pode manter a prova de dona, senhorita, para o estabilizador? Passou o vetor, curva esquerda para o 040, reporte estabilizado, IP 5218. 18 para o 040. estabilizando com o campo à vista, azul 4235. 2235, torre 1895. 1895, bom feriado. Salvador, muito boa, azul 4235, 2000 de Simbra. 4235, continua a aproximação, pode abaixar de travado, ajuste no 011. Rebotaremos, 4235. Passou sim, para baixo, e travou, 4235. Azul 4235, livre pouso, pistão no 0, vento 080 graus, 079. Livre pouso, 4235. Chame torre 1895. 1895, obrigado, boa noite. Oi, Salvador, boa noite. Trip 5218, 4 milhas externo, estabilizou. Trip 5218, boa noite. Continua a aproximação, guardando pista livre, ajuste no 01. No 01, aguardando 5218. Azul 4235, no solo 20, livre à direita, solo 121, décima 9. Campo direito, 119, 4235, boa noite. Salve Salvador, boa noite, azul 4235, livre no fechou. Boa noite, azul 4235, via Alfa, Alfa, Antônio Juliette. Alfa, Antônio Juliette, 4235. Livro posto 5219 na trip. O passareiro 2224, remoto no 4, puxa acionar. Fazendo essa vez, só na porta táxi, o passareiro 2224. 24. 42, 35, direto naquilo até a parte 3, quando lá atende o sinalizador. Poderia reconfirmar a informação, tá? Direto naquilo, à esquerda, quando no parte 3 atende ao sinalizador. Sim, direto naquilo, parte 3, 423. Trip 5218 no solo 22, livre à direita, solo 121 nesse manobre. 22, 5218. Automador, boa noite, Trip 5218, livrou a sua escuta. Boa noite, Trip 5218, ingresso Alfa, a patente do Gillette. Alfa, Gillette 5218. Confirma a posição para 5218? Remota 1 a 3. Remota 1 a 3, sim. Confirmando, vai manter posição antes da Juliette, o 5218. Sim, vai manter antes da Juliette, 5218. Olá, Juliette, 5218. Sim, se mantém a posição. Será? Paulo, vazou o 4235. Seria a posição no 43, porque não tem nenhum balizador aqui até agora. Eu vou entrar em contato com o inferno, porque pra mim não tinha nada aqui não. Ok, obrigado. Pode ingressar, Sérgio? Confirme? Pode ingressar? Não, vai manter a posição. Após o ATR da passaria, se você ingressa de LED para remoto na 3. Para o táxi passaria do 2224, com 43 a bordo, 7 horas e 20 de autonomia até na Fortaleza. Passaria 2224, 3 horas, táxi até ponto espera da piscina 0, via Pátio Indial, ponto espera Torre 1, na noite 3195, o ajuste marca 1011. 1011, Pátio Indial, Torre 1295, obrigado, até lá no seu escuta. Na escuta. Mas, esse aéreo mudou o portão aqui, agora será o portão 3 do Pátio 1. É a porta para ingressar no Partiu no azul 4235. Já para ingresso, tá aqui, tá aqui. Azul 4235, vai dar passagem ao Passaredo após ingresso no. Após ingresso no pátio 1 para o portão 03. Gente, após o Passaredo, vai ingressar no pátio para o gate 3, 4235. O Azul 4235 informa também que vai aguardar a entrada do ATR da TRIP no pátio 1, ok? Após o ATR, o senhor prossegue. Gente, então após o TRIP também, o Azul ingressa 4235. Remoto na 3. 3 da remoto. Solo, Solo 24298. Quem quiser informação, você na posição 9, alteração 300, CPV. No 0, vento 070, grau 079. Além da cola 24. Minha rota? A rota tem aqui decolando da 1 a 0, Momoflock, até o Zulu 2 a 0, retrovisa. Saída é Momoflock.